meuscds.com. Chama CD. Eu não vou mudar. Respeito esse meu jeito acanhado e maduro, mas eu sei amar. Na cama carinhoso, na pista sou. Esse vaqueiro já rodou o Brasil inteiro correndo gado. Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Gosto do cuscuz com leite, da água, do pote, do peixe, do açude. Deixa essas mãos calejadas, essa calça rasgada que nada me ilude. O meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar. Em vez de em cima é em riba, pra onde é pra onde mais original. Moça, esqueça a cidade, viver de verdade o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada. Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito acanhado e maduro, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sou. meuscds.com. Candeiro Bisco, paredão folgadinho, barrão do mistão, mais já esportes. Moça, olhe bem pra esse vaqueiro, já rodou o Brasil inteiro correndo gado. Posso até ter ganhado dinheiro, ter virado fazendeiro, mas eu sou do mato. Gosto do cuscuz com leite, da água, do pote, do peixe, do açude. Veja essas mãos calejadas, essa calça rasgada é que nada me ilude. Meu português todo errado, não sei se incomoda o jeito de falar. Em vez de em cima é em riba, pra onde é pra onde mais original. Moça, esqueça a cidade, viver de verdade o que é ser amada. Eu só te peço uma coisa, respeito o meu jeito, eu não mudo por nada. Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito acanhado e maduro, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista sofro. Eu não vou mudar, respeito esse meu jeito acanhado e maduro, mas eu sei amar, na cama carinhoso, na pista.